AM 930. A Metro é sua, a Metro é nossa. Rádio Metro. Emissora, filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acerte. Todo mundo tem uma música sonora, uma música que mudou a sua vida. O dia a dia, durante o café, em casa, no trabalho, no campo ou na cidade adentro, nossa missão é estar ao seu lado como companheiro de viagens. Nossa rotina é feita de música, informação, evangelização, que ajuda a tornar o seu dia a dia melhor. A cobertura da Rádio Metropolitana AM 930 atinge uma grande cobertura na região capital, metropolitana, estados vizinhos e no mundo todo através de aplicativos na internet, com uma estrutura preparada, com a cara e o jeito da nossa gente. Rádio Metropolitana AM 930 kHz, a serviço da sociedade. Balão Arte Latex, sempre buscando excelência em qualidade, atendimento e logística para melhor servir o mercado cada vez mais exigente. Na área de decoração, é motivo de orgulho e satisfação ver os nossos produtos em destaque nas melhores lojas do país. Balão é qualidade, é encantamento, é moda, é formato, é cor. Balão é Arte Latex. Você atacadista e lojista que quer revender os balões Arte Latex, entre em contato com nosso representante Marinho pelos telefones 85-3225-4363 ou 99909-1618. Lembre-se, Balão e Arte Latex. Pensou em segurança? Pensou em JKA, equipamentos eletrônicos, câmeras, alarmes, motores para portões, cercas elétricas, kit CFTV, concertinas helicoidal e linear eletrificada. Essa com exclusividade, tudo instalado com garantia. Fazemos também seu projeto de segurança para sua empresa e residência, feito por especialistas altamente treinados e capacitados. Aceitamos todos os cartões de crédito. JKA Equipamentos Eletrônicos. Contato 85 99237 2570, 85 99237 2570. Siga-nos no Instagram JKA Câmeras. Doutor Augustinho, gráfica, papelaria e presentes. Rua Senador Pompeu, número 2715, no Benfica, em Fortaleza. Trabalhamos com mimos, cartões de visitas, impressão preto e branco ou colorida em todos os formatos, encadernação, espiral e capa dura, banners, convites personalizados, cardápios, adesivos e envelopamentos automotivos. Doutor Augustinho, gráfica, papelaria e presentes. Rua Senador Pompeu, número 2715, no Benfica, em Fortaleza. Entre em contato pelo telefone 3223-1575 ou 3223-5487. Acesse nosso site www.graficaagostinho.com.br. AM 930, Rádio Metropolitana.